um idoso com a sua residência em Lagos da Deira, portanto, já apareceu ontem, por volta, a última vez que foi visto foi à volta das 11 horas, quando saiu de casa, e portanto não apareceu mais. Foi dado alerta hoje, passado 24 horas, portanto, foi iniciadas as buscas, portanto, já se fez aqui um grande perímetro dentro da floresta, com condições climatéricas um bocado difíceis, que não estão a colaborar connosco. Já se fez, portanto, aqui à volta tudo o que se podia fazer. Portanto, vamos encerrar daqui mais meia hora, encerramos, porque as condições também não nos permitem a continuação da busca, e de manhã, portanto, vamos tentar iniciar novamente, portanto, se não der nada em contrário, iremos amanhã começar a iniciar novamente, portanto, aumentando o perímetro de busca, portanto, nesta área. Portanto, o vosso trabalho está a incidir sobretudo na zona florestal? Sim, porque isto é uma zona, portanto, aqui envolvente da povoação, portanto, é uma zona com floresta muito densa, com muita vegetação, portanto, e torna-se um bocado complicado, portanto, fazer-se uma busca com maior rapidez. Né? E trata-se de uma pessoa que morava sozinha, em Lagos? Qual portanto, é que... o senhor vive, portanto, com a sua esposa, portanto, o senhor já há coisa de 2 meses, mais ou menos, também já tinha desaparecido, só que nós tivemos, portanto, a sorte ao outro dia de o encontrarmos, só que desta vez está a ser um pouco mais difícil. Né? Mas isso acontece porque o senhor sofre de algum problema de Alzheimer ou sim, algo assim? Sim, portanto, por aquilo que se consta, portanto, o senhor tem esse problema precisamente, portanto, e de vez em quando, portanto, as coisas alteram-se um bocadinho o seu comportamento. Né? Qual é que é então o dispositivo que está no terreno em busca deste idoso? São elementos da corporação? Nós tínhamos no terreno a nível de bombeiros de 20 elementos, portanto, em cooperação com 3 corporações, em qual pedimos o auxílio, que sendo Lagás da Beira, Tábua e Coja, e também, portanto, a Proteção Civil e portanto, elementos da GNR. Um trabalho que hoje se torna difícil devido às condições do tempo. Exato, portanto, também temos esse grau de dificuldade, portanto, com estas chuvas, conforme estão a sentir, portanto, a nossa mobilidade também se perde um pouco, e pronto, estamos a tentar fazer o possível dentro das nossas condições físicas. Acreditam que o senhor possa se ter refugiado em alguma casa, no meio de alguma quinta? Acreditam? Nesta situação tudo é possível, das probabilidades tudo é um pouco que se pode supor, não é? Portanto, o senhor tem pouca mobilidade também, a nível de andamento, portanto, tudo pode acontecer, mas que é imprevisível, portanto, nesta situação, não é? E dentro da localidade não há possibilidade de ele estar sem ser na zona florestal? Não, já sondámos toda esta parte em que o senhor, portanto, era habitual também fazer este passeiozito aqui nesta estrada, aqui no perímetro aqui da sua casa. Já se, portanto, solicitou a todos os residentes, praticamente toda a população tem conhecimento, né? Portanto, também é um alerta que as pessoas têm, se houvesse alguma coisa já teriam sido, portanto, comunicado, não é? Não estão a recorrer por esta altura a nenhuma equipa sinotécnica? As condições, portanto, para estes meios não são favoráveis, né? Portanto, ainda se pensou, mas, portanto, os responsáveis entendem que não têm condições de o fazer, né? Se amanhã as coisas melhorarem, será uma probabilidade, não é?